Orixá. Caô, cabecilha, Xangô, caô, meu pai. O Guiarô, Oxóssi, caçador. Eu aço sanha, eu aço. Roboboia, Oxumaré, Roboboia. A Totó, Juberô, a Totó, Baluaê. É tempo, é tempo, será tempo. É tempo, é tempo, será tempo. Epa, ré. Ora, eu, mãe Oxum. Ora, eu. O doce aba ia manjar. O doia, mamãe. Saluba, nanã, saluba. Eremim e beije. Faz Belém bem blau. O sino da igrejinha faz Belém bem blau. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Ô, corre gira que Ogum mandou. Exu a